ingressei no samba. Gostei de um moleque bamba. Quando ingressei no samba, gostei de um moleque bamba. E era mesmo um pedação. Que moleque sarado, ai que nego alinhado e danado de pão. E era mesmo um pedação. Que moleque sarado, ai que nego alinhado e danado de pão. No samba ele era o meu parceiro, oi. E assim fizera a vida inteira no pandeiro. Era a própria expressão. E o moleque danado